Aqui na programação da Light FM do Rio. Antena 1. O calor da sua mão, o falar em como seria você na minha vida, uma festa sem solidão. Sorte a minha. Faz tempo penso e imagino sua voz ao pé do ouvido, o calor da sua mão, sem contar as horas de amor. Pela sala no mar do arpoador, pra gente ficar de noite ou de dia, te espero de novo, que sorte a minha. Antena 1 Rio, 11:31. Sleep. Antena 1, Rio, 103,7. Do jeito que você gosta aqui na Antena 1 Rio, Madonna, Anne Lennox e ainda Gil Bianco com Arpoador. 11:40. Antena 1 e o tempo no Rio. Hoje é mais um dia em que o sistema de alta pressão vai influenciar na cidade, causando céu claro e nenhuma possibilidade de chuva. As temperaturas continuam em alta, com a máxima prevista para hoje de 32 graus. Agora aqui na Urca, uma belíssima manhã de inverno carioca, com temperatura de 25 graus. A saúde da sua família está em dia? Com a pandemia, muitas pessoas deixaram a prevenção de lado, reduziram os cuidados com a saúde e deixaram de fazer exames e diagnósticos importantes. Mas agora, para voltar à nova rotina, é fundamental cuidar da saúde e mantê-la em dia. Faça como mais de 30 mil clientes. Faça um check-up completo de saúde no Vita. Tudo em um só período e em um único lugar. Ligue 21-3733-5757 ou acesse vitachecap.com.br. Dr. Antônio Carlos Tio, CRM 360759. No coração da Baía de Guanabara, o restaurante Flutuante Rio oferece uma experiência inesquecível, onde a boa comida encontra a melhor vista da cidade. E tem novidade para os amantes da gastronomia: o jantar harmonizado, de terça a sexta, a partir das 19 horas. A combinação perfeita de sabores e aromas, com entrada, prato principal e sobremesa, tudo por apenas R$ 88,00. E se quiser elevar a experiência, por apenas R$ 136,00. Desfrute o seu jantar com a harmonização de espumantes e vinhos selecionados. Não perca essa oportunidade de viver momentos únicos no Flutuante Rio. Garanta seu lugar e venha saborear a vida com a gente. Flutuante Rio. Viva essa experiência imersa ao mar da Urca. Ei você, empresário que tem um faturamento acima de 100 mil ou profissional da área de saúde. Você quer profissionalizar o seu marketing digital? Então a Cubo é a sua solução. A Cubo Digital Brasil te ajuda com estratégias 360. Gerenciamos redes sociais, desenvolvemos sites, criamos campanhas de anúncios no Google e nas redes sociais para ajudar a sua empresa a captar novos clientes. Também realizamos a produção de fotos, vídeos comerciais, institucionais, videoaulas e podcasts. Acesse cubodigitalbrasil.com.br ou ligue para 21 3090 1090. Dia 5 de julho no Qualistage. Fresno com a turnê Eu Nunca Fui Embora. Dia 21 de julho, Arraial Mundo Bita. Outras palavras, sou muito romântico. E dias 26 e 27 de julho, Xande de Pilares com a turnê Xande Canta Caetano. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte classificação indicativa no site. Noutras palavras, sou muito romântico. Cento e três vírgula sete, Rio de Janeiro, são 11h43. Daqui a pouquinho tem mais informação do trânsito. Esse finalzinho de manhã aqui na Antena 1 Rio em 103,7. Meio-dia tem Maxi Música, hein? A light shining through. You're barely waking, and I'm tangled up in you. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da first impression. Well, I've found I'm scared to know I'm always on your mind. Even the best fall down sometime. Even the stars refuse to shine. Out of the back you fall in time. Somehow find you and I collide. Don't stop here. I lost my place. I'm close behind. Your mind, you finally find you and I collide. Thank you. Antena 1 Rio 1151, vamos a mais informações do trânsito na cidade. Via Antena 1 conectando você ao trânsito do Rio. Oferecimento, empréstimo com garantia de veículo BV. Participe do primeiro feirão carro na garagem, dinheiro na mão e aproveite as taxas pequenininhas. Acesse bv.com.br. Na linha vermelha, o motorista perde tempo em direção à Baixada Fluminense na altura do Galeão por conta de um acidente na pista e no sentido centro, dificuldades na chegada ao Caju tem uma obra no local. A ponte Rio-Niterói tem trânsito intenso a lento no sentido Niterói, a partir do Mocangueta e a chegada à Praça do Pedágio. Quem segue pela Alameda São Boaventura encontra boa movimentação, trânsito intenso também na saída para Jansen de Melo em direção Icaraí, mas sem problemas. Ao longo da BR-101, rodovia Niterói-Manilha, boas condições nos dois sentidos até a altura de Itaboraí. Empréstimo com garantia de veículo BV, participe do primeiro feirão carro na garagem, dinheiro na mão e aproveite taxas pequenininhas. Acesse bv.com.br. Marina Santos via Antena 1, conectando você ao trânsito do Rio. A Light FM do Rio. Quantas vezes me perdi, quantas vezes machuquei-me. Escolho sempre o amor e me ferro. Eu gosto de me ferir, aprendo depois, sempre erro de novo. Me iludo tão fácil, mas que bobo. Masoquista do amor, no romance um terror. Nunca dá certo, comigo nunca dá certo. É que o amor machuca demais. Ninguém me avisou que o coração doía tanto. Doía tanto. É que o amor machuca demais. Ninguém me avisou que o coração doía tanto. Quantas vezes me entreguei pra pessoa errada, eu sei. E continuo errando, me ferrando. Parece que eu gosto de sofrer. Meus olhos ardem de tanto choro. Me iludo tão fácil, mas que bobo. Masoquista do amor, no romance um terror. Nunca dá certo, comigo nunca dá certo. É que o amor machuca demais. Ninguém me avisou que o coração doía tanto. Doía tanto. É que o amor machuca demais. Ninguém me avisou que o coração doía tanto. Doía tanto. O amor machuque todo. Faz do meu coração um brinquedo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Juro vou tentar ser melhor. Quero encontrar um amor verdadeiro. Oh, oh, oh, oh. O amor machuca demais. Ninguém me avisou que o coração doía tanto. O amor machuca demais. Ninguém me avisou que o coração doía tanto. Doía tanto. Antena. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I let go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it, listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time, let me take your part. Sherry, Sherry lady, Antenão Rio 103,7, fechando mais uma sequência aqui, aliás, a última minha por hoje. Toquei para você More Than Talking. Olha só, são 12:00 em ponto, hoje é sexta-feira, eu fico por aqui, volto segunda a partir das 7 da manhã. Priscila Leal já tá por aqui, te faz companhia até as 5 com mais uma belíssima edição do Maxi Música, uma hora de música sem intervalo para você, tá bom? Uma excelente tarde, um fim de semana mágico. Segunda a gente se encontra por aqui. Grande abraço. Médicos do Estado do Rio de Janeiro, as eleições para o Conselho Federal de Medicina estão chegando. Para votar, é necessário estar com os dados atualizados e a situação regular no CREMERJ até o dia 30 de julho. A votação será totalmente online. Por isso, é importante que todos os médicos estejam com seu cadastro em dia. Garanta o seu direito de participação. Verifique agora mesmo sua situação eleitoral no site eleicoescfm.org.br. Transforme sua alimentação com as opções low carb da Congelados da Sônia, perfeitas para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor e da saúde. Nossas refeições são a escolha ideal para um estilo de vida agitado, proporcionando tudo o que você precisa para uma dieta equilibrada. Faça seu pedido agora pelo WhatsApp 999966578 ou em nosso site congeladosdasonia.com.br e utilize o código ANTENA1 para receber 20% de desconto. Com a Congelados da Sônia, é fácil ser saudável. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Amor, você viu aquela loja nova de acabamentos que abriu lá no Jardim Botânico? Claro, é a Nacerta. Eles têm uma grande variedade de revestimentos e metais pra gente finalmente terminar a nossa reforma, né? Exatamente. A Nacerta tem tudo que precisamos. Pisos, porcelanatos, até aquelas torneiras bacanas pra combinar com minha alma de chefe. Ah, sabe do que eu gosto mesmo? É que eles entregam tudo mais rápido do que você faz um risoto, meu gato. Aí, vamos lá conhecer o showroom e tomar um café? Rua Jardim Botânico 700, com estacionamento pela Lopes Quintas. Nacerta. Viva a sua casa. Sextamos, hoje dia 5 de julho de 2024, neste momento aqui na Urca, 25 graus, hoje é a tão esperada sexta-feira, né, você já fica aí aguardando a sexta-feira, e eu sou a Priscila Leal, faço companhia para você aqui na Light FM do Rio até às 5 da tarde, e aí, vamos curtir aqui essa tarde comigo aqui na Light FM do Rio. Começa agora, Max Música, Antena 1 Rio. Max Música, Max Música, Max Música. Uma hora de música direto, sem intervalo comercial. Max Música. Oferecimento, N. Manhãs, a melhor assessoria previdenciária do Rio. E até uma da tarde você curte mais uma edição do Max Música Antena 1, uma hora direto só de música, sem nenhum intervalo comercial. Começa muito bem o Max Música de hoje com Passenger. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep. But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. I'm

Protection of the highest powers. In lonely hours, the tears devour you. And I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever, until the sky falls down on me. Oh, can you see? I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do. Música Antena 1 Rio. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa, que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar, eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a filha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora, vi dois sóis num dia e a vida aqui ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação, não tem explicação. Explicação, não, não tem explicação. Explicação, não tem, não tem explicação. Explicação, não tem explicação. Cássia Eller, o segundo sol no Max Música Antena 1. Teve também Savage Garden, Truly Matter Deeply, um tremendo sucesso na década de 90. Meio-dia 19, até uma da tarde, você curte mais uma edição do Max Música Antena 1, uma hora direto só de música, sem nenhum intervalo comercial. É a vez de Pet Shop Boys. Ordering drinks at the bar, saying hello to men friends, smiling across the friends, friends, ordering drinks at the bar. To speak is a sin. You look first, then stare. And once in a while, we'll stand around forever, regardless of time or weather, ordering drinks at the bar, looking for love and getting nothing that's worth regretting, but wondering why we travel so far. To speak is a sin. You look first, then stare. Once in a while, a smile if you dare. To speak is a sin. Antena 1 Rio, Max Música. Took you last summer before the fall, where the sky was purple and we drank from a bottle. We felt it all by the lighthouse on the hill. We opened the door to a different world, leaving everything behind. Just you and I. Open up your eyes. I wish that I could stay here all my life. Just you and I, sitting under purple skies. You last summer on top of the hill, where the path was golden as it led to the ocean, quiet and still by the lighthouse on the hill. We opened the door to a different world, leaving everything behind. Just you and I. Open up. A place I was meant for, more than we know. By the lighthouse on the hill, we opened a door to a different world, leaving everything behind. Just you and I. Open up your eyes. Você está em 103,7 Antena 1, a Light FM do Rio. Max Música. There's a reason. we don't have to live in fear. They try to tell me that the moon is in the ocean, and I'm just dreaming my life away. Oh, every heartbeat that we're here, and we're a part of each other, and forever it seems so clear. I don't believe that I'm just walking in the darkness, or that I'm lost without a prayer. Oh, sun will shine on me. Oh, love is the answer, and oh, it's right here. And I know we've got to remember, it's only together for now and forever. Max Música. Back where I started again, trying to forget that you was just a waste of time. Wearing a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, get that empty feeling again. Meio-dia 37 até uma da tarde, você ouve o Max Música Antena 1. Uma hora direto só de música, sem nenhum intervalo comercial. É a vez de Marisa Monte e Erasmo Carlos, mais um na multidão. Guarde segredo que te quero e conte só os seus pra mim. Faça de mim o seu brinquedo. Você é meu enredo, vem pra cá, te quero, te espero. Não vai passar, o amor não falta estar. Eu tento dormir, você tenta esquecer. Longe do seu ninho, meu andar caminho. Deixo onde passo os meus pés no chão. Sou mais um na multidão. O mar de sol no leito do lar, que nem o rio pode apagar. O amor é fogo e ferve queimando. Estou ferido agora e sigo te amando. Você pode acreditar. A mesma carta, o mesmo verbo. Em sonho só viver pra ti. Chave do mistério, não teme tanto. medo de amar e cego te enxergo. Não vai passar, o amor não tarda a estar. Te quero, te espero. Não vai passar, o amor não falta estar. Eu tento dormir, você tenta esquecer. Longe do seu ninho, eu andar caminho. Deixo óbvio, faço os meus pés no chão. Sou mais um na multidão. Sou mais um na multidão. Sou mais um na multidão. Sou mais um na multidão. Max Música, Antena 1 Rio, 103,7. No time. Cadê no Max Música Antena 1, By Your Side, meio-dia 46, é a vez de Justin Timberlake. Música Antena 1 Rio. Você está ouvindo Max Música Antena 1. Cento e três vírgula sete. Max Música. So Encerrando muito bem o Max Música Antena 1 com The Earth Is com Air Supply. Teve também Willie Joel, Uptown Girl. Max Música Antena 1 volta amanhã a partir de 1 da tarde. Você ouviu Max Música Antena 1 Rio. Uma hora de música direto, sem intervalo comercial. Max Música. Oferecimento M. Manhãs, a melhor assessoria previdenciária do Rio. O Super Saudável Shopping é o site de saúde e bem-estar que você estava procurando. Produtos para diabetes, pressão arterial, saúde e bem-estar para você e para o seu pet. Acesse agora mesmo www.supersaudavelshopping.com.br ou mande o zap para 21 99260 4020 agora mesmo. Sua jornada para o estilo de vida mais saudável começa aqui. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. You must go. Olá, eu sou Renata Araújo, jornalista e colunista da Rádio Antena 1 Rio. E quero te avisar que todas as segundas, quartas e sextas, às 3 da tarde, você ouve o meu boletim You Must Go, de turismo e gastronomia. Te espero, hein? You Must Go. Viaje pelo Brasil e pelo mundo com Renata Araújo. Sabe, eu tava aqui pensando, eu acho que a gente devia ter o alarme da Verisuri na casa lá da praia também, viu? Ué, mas pra quê? Não, amorzinho, porque lá fica vazia a maior parte do ano, né? Se alguém tentar invadir lá, a gente nem vai ficar sabendo. E a Verisuri tem uma central de monitoramento que avisa a polícia imediatamente, né? Assim que o alarme dispara, assim que a gente nem precisa se preocupar. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br e instale o seu alarme monitorado agora mesmo. Chegou a hora de realizar o seu sonho de estudar medicina em um curso aprovado com nota máxima pelo MEC. Venha para a UVA. Inscrições por tempo limitado. Medicina como você nunca viu. Medicina UVA, em Botafogo. Seguimos juntos nesta tarde de sexta-feira com essa programação maravilhosa da Antena 1 Rio em 103,7 através do nosso site e aplicativo Antena 1 Rio. Nessa hora toco pra você os sucessos de Toni Braxton, tem Bruno Mars, Marvin Gaye, entre outros grandes nomes da música. Abro muito bem a sequência com Paralamas do Sucesso, Tendo a Lua. Tanta coisa fora. Eu vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim. O céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu. Eu penso no que fiz, querendo ver o mais distante sem saber voar, desprezando as asas que você me deu. Tendo a lua, aquela gravidade aonde o homem flutua. Merecia visita não de militares, mas de bailarinas de você e eu. fotografias, gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim, tendo a lua, aquela gravidade, aonde o homem flutua. Merecia visita, não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Tendo a lua, aquela gravidade, onde o homem flutua. Merecia visita, não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Antena 1 Rio. I'm tired. Tears for Fears na Light FM do Rio, 1h13, daqui a pouquinho, às 1h20, você fica por dentro das notícias que foram destaques na manhã de hoje, no Antena 1 Rio Informa. Agora é a hora de ficar por dentro do trânsito. Rio Antena 1, conectando você ao trânsito do Rio. Oferecimento, Miss do Caminhoneiro, Rede Manaus. Óleo móvel Devac, 15W40, 20 litros, em 6 vezes sem juros de R$62,50 no cartão. Rede Manaus. Na linha amarela, o motorista perde tempo em direção à Barra da Tijuca, apenas na altura de Bom Sucesso, depois tem uma dificuldade pontual também nos dois sentidos na Praça do Pedágio. Grande movimentação ao longo da Avenida Ayrton Senna, com pontos de lentidão no sentido linha amarela, na altura do aeroporto de Jacarepaguá. Pela pista central. Você que segue pela Avenida das Américas em direção ao Recreio, encontra trânsito apenas intenso em toda a extensão. Observei também que a saída pela Zona Sul, com autoestrada Lagoa Barra, movimentação apenas intensa em direção à Lagoa, dificuldade só na chegada à Rua Mário Ribeiro, já quase no acesso ali a Borges de Medeiros. Pelo Epitácio Pessoa, trânsito intenso a lento no sentido Rebouças, a partir do Parque da Catacumba. Mês do Caminhoneiro Rede Manaus, óleo Unix Drax C68, balde de 20 litros em 6 vezes sem juros de R$34,50 no cartão Rede Manaus. Marina Santos via Antena 1, conectando você ao trânsito do Rio. Antena 1 Rio, 103,7. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I catch a grenade for ya. Throw my head on a blade for ya. I jump in front of a train for ya. Do the same. No, no, no, no. Black, black, black and blue. Beat me till I'm numb. Tell the devil I said hey when you get back to where you're from. Mad woman, bad woman. That's just what you are. Yeah, you'll smile in my face then rip the brakes out my car. Gave you all I had in your. Tossed it in the trash. You tossed it in the trash. Yes, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I'd jump in front of a train for ya. You won't do the same. If my body was on fire, ooh, you'd watch me burn down in flames. You said you love me, you're a liar. Cause you never, ever, ever did, baby. But darling, I'd still catch a grenade. No, you won't do the same. You wouldn't do the same. Oh, you never do the same. No, no, no, no. Bruno Mars em 103,7 com Grenade. Também você curtiu Marvin Gaye. 1h22, está na hora de você estar por dentro das notícias que foram destaques na manhã de hoje no Antena 1 Rio Informa. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 11 pessoas por conta do caso das joias do governo da Arábia Saudita. O ex-presidente deve responder por peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A última pesquisa Boca de Urna realizada no Reino Unido apontou uma vitória esmagadora dos trabalhistas para o parlamento. Caso a vitória seja confirmada, esse pode ser o fim de 14 anos de governos conservadores na região. O jornal britânico The Sun afirmou que os Rolling Stones podem fazer um novo show no Rio. Segundo fontes ouvidas pelo jornal, a Praia de Copacabana pode voltar a receber a banda britânica para a turnê do novo álbum lançado ano passado. Essas foram as notícias que foram destaques na manhã de hoje no Antena 1 Rio Informa. A redação é do jornalista Paulo Matos. Continue sintonizado em 103,7. Na volta do break tem Tony Braxton. imaginou um seminovo com um ano de garantia? E também vistoria cautelar e análise de procedência? Com o Seminovos Diamante você tem tudo isso e muito mais para a sua segurança e tranquilidade. Acesse o site seminovosdiamante.com.br. São mais de 200 seminovos premium para você escolher o seu. E ainda temos a melhor avaliação do mercado. Onde você encontra? Rayon e Milênio na Barra da Tijuca, Taika no Recreio, Natsu e Yuki em Niterói, Keiko em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Campo Grande e agora também em Petrópolis. Seminovos Diamante, tem sempre um pertinho de você. Paz no trânsito começa por você. Você já conhece a loja Auris? A Auris fica no Shopping Metropolitano Barra e lá você encontra os melhores produtos para ficar ainda mais bonita. Tem produto para o seu skincare, para o corpo, cabelo e tem também a linha Home para deixar sua casa perfumada. No segundo andar da loja tem um spa com massagem relaxante, drenagem, spa dos pés, spa facial e muito mais. Vem viver o auge da beleza com a Auris. Estamos no segundo piso do Shopping Metropolitano Barra esperando por você. Na Toca da Traíra, trazemos o sabor da Amazônia até você. Delicie-se com nosso churrasco de peixe, de carne branca, macia e totalmente sem espinhas. Aproveite o almoço executivo com casquinha de peixe e buffet de sobremesa liberado e o happy hour da Toca com chopp Heineken pela metade do preço. Aniversariantes têm desconto exclusivo. Saiba mais em nosso site. Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio. Max Música Antena 1 Rio. Uma hora de música direto sem intervalo comercial. De segunda a sexta ao meio-dia. Sábados, domingos e feriados à uma da tarde. Max Música. Você só ouve aqui na Light FM do Rio. Estava com saudade de uma festa junina? Começou a Arraiar Três Pinheiros, uma festa cheia de comidas típicas, pizza no forno a lenha, brincadeiras, fogueiras, música ao vivo e uma super quadrilha. Todos os sábados no Resort Fazenda Três Pinheiros, localizado aos pés da Serra da Mantiqueira. Para mais detalhes sobre pacotes e reservas, é só acessar o site trespinheiros.com.br. Chama a família e vem! A Real Pax está contratando consultores de vendas externas. E se você tem experiência mínima de 6 meses e vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, essa vaga pode ser sua. Entre para a equipe Real Pax. Afinal, são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de 1 ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento dele. Eu não sabia nem o que fazer. Eles fizeram tudo para mim. Eu quero sempre a Real Pax junto comigo. Seu Adir foi atendido e continua conosco. Além disso, faz questão de indicar a Real Pax como o melhor plano de assistência funeral para os amigos. E você pode trabalhar na Real Pax com carteira assinada, comissão, plano de saúde, premiação mensal e muito mais. Mande o seu currículo para trabalheconosco.vendas@realpax.com.br. Mais informações, siga as redes sociais no @realpaxrj. Real Pax, gente cuidando de gente. Right out my life and flow. 1h32, você está na Antena 1 Rio. Excelente tarde para você. Miracle of miracles, look what the night dragging. It's a pocket full of misery, trouble on the way. You spoiled the best years of your life, you took them all in vain. Now you think that you're forgiven, but you can't be born again. You say why, you say it all so well again. Promises sweet, promises, you kept them from your mind. Like all the lost, forgotten things you never seem to find. Like all the disappointments you displayed upon your shelf. Now you've got no one to turn. funny kind of love for me. You kept it all so well for him. Antena 1 Rio, 103,7. Eu sou sentimental, dizem que isso é ruim. Eu sou sentimental, ninguém tem dó de mim desde que me colocaram nesse mundo. Eu venho tentado tanto ser feliz, tanto ser feliz. Desde que me deram um nome e um coração, senti o tempo escorrer pelas mãos, mas ainda feliz. Cada vez alguém melhor, até o dia em que aprender. Mas por enquanto é, eu sou sentimental. Dizem que isso é ruim. Eu sou sentimental. Ninguém tem dó de mim. Sensível demais pra não dar amor. Sensível demais pra não querer bem. Sensível demais, eu sei que eu sou. Sensível demais pra não dar amor. Sensível demais pra não querer bem. Sensível demais, eu sei que eu sou. Mas por enquanto é, eu sou. A Light FM do Rio, Antena 1. Música. the way it used to be. But since I met you, baby, love's got a hold on me. Fooled around and fell in love. I fooled around and fell in love. I fooled around and fell in love. I fooled around and fell in love. Yes, I did. Os maiores sucessos da música mundial na Antena 1 Rio, Rod Stewart, Fooling Around and Feel in Love. Você também curtiu no Shoes, I Can't Wait. Frequência Carioca, o Rio nas ondas do rádio. E a Vila Olímpica da Gamboa mudou de nome e agora rende homenagens a um dos maiores comunicadores da história do rádio brasileiro. O local agora se chama Vila Olímpica Radialista Apolinho Washington Rodrigues. A decisão foi tomada pelo prefeito Eduardo Paes e já consta no Diário Oficial desde o dia 17 de maio. Quer estudar medicina na Zona Sul do Rio de Janeiro com a melhor estrutura e localização em curso aprovado com nota máxima pelo MEC? Então venha estudar no Campus Botafogo da UVA. Medicina UVA. Vagas limitadas. Sabe, eu tava aqui pensando, eu acho que a gente devia ter o alarme da Verisuri na casa lá da praia também, viu? Ué, mas pra quê? Ah, amorzinho, porque lá fica vazia a maior parte do ano, né? Se alguém tentar invadir lá, a gente nem vai ficar sabendo. E a Verisuri tem uma central de monitoramento que avisa a polícia imediatamente, né? Assim que o alarme dispara, assim que a gente nem precisa se preocupar. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br e instale o seu alarme monitorado agora mesmo. Toque Financeiro, com Hilton Nascimento. Terças e quintas, às 15h40 e 8h30 da noite. Ô, avó, você ficou sabendo que a senhora tá falada? Eu? E não foi só você, não. Foi meus pais, eu. Que fofoca é essa? Me conta isso direito. Calma, avó, é coisa boa. A Alerj tava debatendo como melhorar as nossas vidas. Só no ano passado, a Alerj aprovou mais de 300 leis sobre segurança, saúde e outros temas importantes que interessam a todos. A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. Saiba tudo em alerj.rj.gov.br. Só no Tim Pré-Top você recarrega e ganha desconto no app Zé Delivery. É muito fácil! Primeiro, você faz uma recarga na Tim. Você vai ter desconto em bebida gelada, muita internet e outros benefícios. Depois, é só baixar o app Zé Delivery, resgatar o desconto de R$15 na hora da compra e aproveitar. Tá esperando o quê? Se você ainda não é Tim, venha logo para a líder em 5G no Brasil. Saiba mais em tim.com.br. Beba com moderação. Ação destinada a maiores de 18 anos. De volta na Light FM do Rio, trazendo para você os maiores sucessos da música. Tá chegando por aqui Counting Crows. A gente volta ao ano de 1993 com Mr. Jones. I'm never gonna be lonely. I wanna be alive. Yeah. Everybody wanna pass as cops. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone. Don't believe, don't believe, don't believe, yeah. Mister, don't let me storm through the barrio. Every step a beautiful woman. She's perfect for you. Man, there's got to be somebody for me. If I wanna be Bob Dylan, Mister Jones wishes he was someone just to let him off. Antena 1 Rio 103,7. Georgia, write me up and all the in my arms, let me hold ya. I'll never let you go again like I did. Or used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you. Lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in, I asked to love her. Quando não houver saída, quando quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Essa música é lindíssima, Enquanto Houver Sol, com Titãs, em 103,7. Também teve Stefan Sanches, Until I Found You. Tecnologia e inovação. Entre os dias 9 e 14 de julho, a cidade de São Paulo irá receber a Campus Party Brasil, o maior festival de tecnologia, criatividade e inovação do mundo. Nomes ligados à ciência, tecnologia, astronomia, entretenimento digital e empreendedorismo estarão presentes no evento. O destaque desta edição é um debate sobre a regulamentação da inteligência artificial. O público também poderá conferir a exposição de games e participar da arena de robôs, concurso de cosplay, simuladores e jogos eletrônicos. Mais informações no site brasil.campus-pari.org/c.pb.r.16. Procurando um SUV? Você precisa conhecer o novo Mitsubishi Eclipse Cross 2025. O SUV tecnológico que se destaca por onde passa e com uma condição imperdível. A partir de R$ 164.990 e supervalorização de R$ 5.000 no seu usado na troca. Aproveite! Faça um test drive em uma das concessionárias do Grupo Rayon e apaixone-se. Onde você encontra? Mitsubishi Rayon na Barra da Tijuca, Taika no Recreio e Natsu em Niterói. Consulte as condições na concessionária. Paz no Trânsito começa por você. Amor, você viu aquela loja nova de acabamentos que abriu lá no Jardim Botânico? Claro, é a Nacerta. Eles têm uma grande variedade de revestimentos e metais pra gente finalmente terminar a nossa reforma, né? Exatamente. A Nacerta tem tudo o que precisamos. Pisos, porcelanatos, até aquelas torneiras bacanas pra combinar com minha alma de chefe. Ah, sabe do que eu gosto mesmo? É que eles entregam tudo mais rápido do que você faz um risoto, meu gato. Aí, vamos lá conhecer o showroom e tomar um café? Rua Jardim Botânico 700, com estacionamento pela Lopes Quintas. Nacerta, viva a sua casa. Se você tem 65 anos ou mais e ainda não se aposentou, saiba que tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue agora para M. Manhães, a melhor assessoria previdenciária do Rio. 0800-305-2090, 0800-305-2090. Agende sua visita em uma das unidades Centro, Taquara, Alcântara, Nilópolis, Angra dos Reis e a nova unidade no centro de Campo Grande, da Zona Oeste. M. Manhães, a melhor assessoria previdenciária do Rio. Médicos do Estado do Rio de Janeiro, as eleições para o Conselho Federal de Medicina estão chegando. Para votar, é necessário estar com os dados atualizados e a situação regular no CREMERJ até o dia 30 de julho. A votação será totalmente online. Por isso, é importante que todos os médicos estejam com seu cadastro em dia. Garanta o seu direito de participação. Verifique agora mesmo sua situação eleitoral no site eleicoescfm.org.br. E seguimos juntos nesta tarde de sexta-feira em 103,7. Seja bem-vindo, você está na Antena 1, a Light FM do Rio. Antena 1. E logo mais você não pode perder, a partir das 18h tem mais uma edição do Big Hour, que tem uma hora direto só de música, sem nenhum intervalo comercial, mas hoje ele é diferenciado, é aquele Big Hour especial para dançar. Então, fica ligadinho aqui, já para começar a aproveitar a tua sexta-feira. 2h03, abro muito bem essa hora com Simple Red. It's Only Love. Yeah. 103,7 Antena 1, a Light FM do Rio. You're a falling star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything. Make me sing your every line, your every word, your everything, your every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Michael Bublé, Everything, na Light FM do Rio. E projeto Bairro Presente chegará à glória. Você confere essa e outras notícias na primeira edição do Antena 1 Rio em forma dessa tarde, daqui a pouquinho.

I can. I'll build your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. Cause as the time turns the page, my love won't age at all. And I swear by the moon and the stars and the stars, I'll be there. Do us part. I love you with every beat of my heart. And I swear. I swear. By the moon and the stars and the sky, I'll be there. I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part. I'll love you with every single beat of my heart. Alphar One em 103,7 com I Swear. Você também curtiu Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, 2:20 no Rio. Antena 1 Rio informa. Nas próximas semanas, o bairro da Glória, na região central do Rio, vai contar com o projeto Bairro Presente da Polícia Militar. A base operacional será no Largo da Glória, com viaturas 24 horas por dia circulando pelo bairro. Durante processo de licitação, apenas um consórcio apresentou proposta para operar a futura linha de barcas que irá ligar as lagoas da Zona Oeste do Rio. Os documentos agora serão analisados. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inaugurou uma sala de acolhimento para mulheres vítimas de violência no estádio do Maracanã. Ela está localizada na área do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos. A sala, equipada com estrutura e pessoas especializadas nesses casos, está preparada para receber vítimas de algum tipo de violência. A redação é da jornalista Márcia Carmo. Chegou o Smart Med Levison, o seu sensor para monitorar sua glicemia 24 horas por dia e com precisão. Não é necessário escanear. Pode ser aplicado no abdômen ou no braço, discreto e à prova d'água. Viva a liberdade e a inovação com o Smart Med Levison. Smart Med Levison, você encontra nas farmácias a nossa drogaria mais perto de você. Acesse o nosso site smartmedlevison.com.br e saiba mais. Sabe, eu tava aqui pensando, eu acho que a gente devia ter o alarme da Verisure na casa lá da praia também, viu? Ué, mas pra quê? Ah, amorzinho, porque lá fica vazia a maior parte do ano, né? Se alguém tentar invadir lá, a gente nem vai ficar sabendo. E a Verisure tem uma central de monitoramento que avisa a polícia imediatamente, né? Assim que o alarme dispara, assim que a gente nem precisa se preocupar. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e instale o seu alarme monitorado agora mesmo. Antena 1 Rio, a sua rádio preferida, agora mais perto de você. Baixe o nosso app na loja do seu smartphone e acompanhe a nossa programação onde quer que você esteja. Curta e compartilhe com os amigos. Antena 1 Rio, agora na palma da sua mão. Ei você, empresário que tem um faturamento acima de 100 mil ou profissional da área de saúde. Você quer profissionalizar o seu marketing digital? Então a Cubo é a sua solução. A Cubo Digital Brasil te ajuda com estratégias 360. Gerenciamos redes sociais, desenvolvemos sites, criamos campanhas de anúncios no Google e nas redes sociais para ajudar a sua empresa a captar novos clientes. Também realizamos a produção de fotos, vídeos comerciais, institucionais, videoaulas e podcasts. Acesse cubodigitalbrasil.com.br ou ligue para 21 30 90 10 90. Seguimos juntos na Light FM do Rio, agora 2h23, trazendo para você os grandes nomes da música nacional. É a vez de Marina Lima, Ainda é Cedo. Ela me tratava como um rei. Ela fazia muitos planos. Eu só queria estar ali, sempre ao lado dela. Eu não tinha onde ir. Mas egoísta que eu sou, eu me esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou. E eu não quis me separar. Ela também estava perdida, por isso se agarrava a mim também. Eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais. E eu se ainda é cedo, cedo, cedo, cedo, cedo. E eu se ainda é cedo. E eu sinto é cedo, cedo, cedo, cedo, cedo. E eu sinto é Antena 1, a Light FM do Rio, 103,7. 2h32, você está em 103,7. Aproveite a nossa programação Antena 1 Rio. Antena 1 Rio, 103,7. I can't wait to start. Shania Twain, From This Moment On, em 103,7. Você também curtiu Vendredi Sermer com The Sui, 2h39. Ouça agora Pílulas de Saúde com o Dr. Alexandre Kiepp, presidente do Instituto Vital Brasil. Primeiro foi na pandemia de gripe suína, agora com o novo coronavírus. Nunca ouvimos falar tanto em lavagem das mãos e uso de álcool em gel. Na realidade, o termo higienização das mãos se refere a qualquer ação de limpeza das mãos para prevenir a transmissão de micro-organismos, como vírus e bactérias, e consequentemente evitar que pacientes e profissionais de saúde adquiram infecções em ambientes de saúde. Quando pensamos na segurança do paciente internado em hospitais ou atendidos em consultórios e clínicas, a correta higienização das mãos, tanto dos profissionais de saúde como de visitantes, é uma ação fundamental. Hoje, mais do que nunca, em tempo de pandemia, é importante lembrar que a correta e regular higiene das mãos, que são uma fonte indireta de contaminação, é uma das principais medidas para diminuir infecções em ambientes de saúde, que tanto contribuem para complicações graves, principalmente nos ambientes hospitalares. Você ouviu Pílulas de Saúde, com o Dr. Alexandre Kiepp. Para a diversão de Meu Malvado Favorito 4 no Cinemas UCI, aproveite a experiência de cinema alucinante de imersão. A UCI Cinemas tem as salas mais modernas e completas que você já viu. As únicas salas especiais de grande formato da cidade. As salas IMAX, X-Plus e 4DX são especiais com telas gigantes, um som bombástico e cadeiras que se mexem. Aproveite para assistir Meu Malvado Favorito 4, a mais divertida estreia da temporada. Lembrando que clientes UCI Unique pagam meia entrada. Meu Malvado Favorito 4 nos cinemas UCI. Não vai faltar diversão. Verifique características das salas especiais em ucicinemas.com.br. Procurando um SUV? Prefira um que tenha atitude. Na Nissan Keiko você encontra o Nissan Kicks Advance Plus, o SUV moderno